Pra confirmar a ideia, o papo é de ladrão. Revolucionário da periferia, eu tô de novo em ação. Velhaco com o sistema, se passione o problema. Não dou arrego pra justiça que faz meus irmãos cumprir a pena. Mas tô devagar, na calmaria o subconsciente é ligeiro. Pois se não fosse o raciocínio, seria um perdedor guerreiro. Sobrevivente da praga de Lúcifer. Enquadraram meu sentimento, mas não abordaram minha fé. Pois sou bem-vindo, recepção a meu. Verídico só na lata, seu espírito orgulhoso me aplaudiu. Talvez pela sinceridade, aê. Humildade de chegar no sapatinho, não ser componente da pilantragem. Peço licença, bandida de responsa. Então um cumprimento aí, tô ligado que conta. Eu também tô ligado que conta. Então escalpela rima, mano, back. Eu conheço bem a regra, sei que o bicho pega, se desandar com malão na área, é pipoco na certa. Abre o olho aí, putão, chega na paz, não vendo vacilo, porque antes da firma se coçar, maluco, o papo é comigo. Já tô na ilha com os boizinhos que desfilam de caranga, em alta velocidade na favela ainda faz panca. Segura a bronca, eu só mando ideia certa, firme como sempre, pesadelo da inveja. De alguns pescoçudos paga a pau, e toma um chute na cabeça por roubar varal. Aí, pode me ligar, mano, sei que sou cabuloso, na vida do crime, meu bagulho é nervoso. Aí, pode me ligar, mano, sei que sou cabuloso, na vida do crime, meu bagulho é nervoso. Eu só mando ideia certa, conheço bem a regra, sei que o bagulho é nervoso. Na favela, eu só mando ideia certa, conheço bem a regra, sei que o bagulho é nervoso. Na favela, que o bicho pega e não alivia, disso eu já sabia. É bala pra todo lado, correria noite e dia, por isso eu chego na mãe e me apresento. Um, dois, cafanha. Peço licença pra bandidagem, pois tô ligado que essa maldade é consequência da pilantragem. Que eu conheço bem a regra da malandragem, que ficam na segunda. Esperto com a caguetagem, dou adeus para os pilantra. Um salve pros vagabundo, pra galera da cirrose que faz serão aqui no mundo. Um salve pros ladrão de atitude que tem respeito, que vive desconfiado, mas não convive com medo. Esse assunto é embaçado, espero o milagre de Deus. Eu faço pacto com o diabo, meu pensamento travado. Com a dama da noite de butuca só espiando, a morte sua foi se esperando. Um vacilo seu, aquele mano se enganou, passou um trote pra Deus. Pois seu horário depois da morte foi marcado com o diabo, atrapalhou o meio de campo, foi pro inferno calado, safado. Eu só mando ideia certa, conheço bem a regra, sei que o bagulho é nervoso. Na favela, eu só mando ideia certa, conheço bem a regra, sei que o bagulho é nervoso. Na favela, por várias encruzilhadas do destino eu já passei. Vagabundo malino, armarapuca só uma vez, e é fatal, morte legal, permanente no mundão. Aí pescoço doce, liga na situação, sozinho eu não sigo. A jornada é firme, tem paredões no meu caminho. A ganância me chama no convite do malandro, dizendo que eu vou na boléia, jogo rápido, assalta banco. Duvidosa cena, aí não era, tô ligado, no final de tudo tem sangue na viela. Consequência cagueta, se pá eu extermino, advogado em gatilho, eu não vou ficar no prejuízo. Por isso eu nem me meto, a regra é clara, eu esclareço. Nunca puxei cana, graças a Deus eu agradeço, mas o sofrimento eu perguntei o preço. Aí vagabundo, quem sabe o terço, elaborando com fé é a salvação. Meu pensamento é rotineiro, cravado ladrão. Eu vou seguir na ideia certa, que o bagulho é nervoso na favela. Eu só mando ideia certa, conheço bem a regra, sei que o bagulho é nervoso. Na favela, eu só mando ideia certa, conheço bem a regra, sei que o bagulho é nervoso. Na favela, ah, que nego velho de miliano, experiência própria já faz uma cara. Vai dizer que eu não vou na maloca, mano, te vim hoje, cê camã na moral. São vários free hats, consideração igual pra igual. Rapaziada do bem, me diz, tá curtindo só na levada. Me diz que admiro o talento conhecido, camarada. Revolução hip hop em Santa Catarina, chega trincando, mostrando na realidade daquele jeito, rimando ladrão. Fala que tá tudo certo, pois esse é o som dos mano. Manezinho, não vacila, senão vai sobrar pra ti. Tem maloqueiro de plantão, infelizmente é assim. Mas tem uns vagabundo aí que tão pisando na bola, não respeitando a regra da favela. Aí é foda fazer vandalismo, aí não era na própria área onde mora. Na madrugada não vive muito, toma tiro de pistola. Eu mando um abraço sério pra todos os irmãos que tão lá trancado, e sabe como é viver no mundão sem tirar ninguém pra otário. Penitenciária pública, CPP, cadeia agrícola, fuca bem, todos os distritos que os manos estão tentando mudar de vida. Aí se ligar na fita, tem que conhecer a regra, ladrão. Se desandar, já era.